O que é isto de ser encenador de teatro no interior e o que é isto de teatro no interior? O teatro no interior, em primeiro, foi uma aposta que a Sociedade Educativa do Leste fez, no qual encabecei essa aventura, a fim de levar as pessoas todas do concelho e nem só toda a parte do interior onde nós temos lá os espetáculos, concelhos de Aranil, Tábua, Poxa e aqui no nosso concelho, e através da Inatel vamos até Montemor e perto da Figueira, procurar transmitir às pessoas e criar o gosto pelo teatro. As pessoas aqui no interior não têm possibilidade de ver teatro ao vivo, se não forem meia dúzia de carolas, que é mesmo assim o tempo, que dispõem o seu tempo à noite para fazer ensaios, para depois fazer apresentações de peças de teatro. Não há possibilidades da maior parte das pessoas verem teatro. Foi essa muito. É uma forma cultural, é uma forma de dar ao mesmo tempo às pessoas o conhecimento das lides do teatro. Fazemos sempre uma apresentaçãozinha da peça, explicação, muitas vezes, em certas peças complicadas, uma explicação para as pessoas de mais idade perceberem desde o princípio até o fim. E conseguimos já criar o gosto pelo teatro em muitas regiões, muitas aldeias ali. Ao ponto de, quando sabem que já vai haver teatro, já não falta um teatro. E então a casa está sempre repleta para ver. Virámos mais para a média ultimamente, nós fizemos só dois dramas. Foi a Casa de Paz do Francisco Ventura e a Multa Provada, Roma de Porto. As pessoas gostaram muito das peças, simplesmente dizem, para chorar, bem basta a vida. Então preferem uma boa comédia. Procuramos buscar comédias que no fim se consiga tirar alguma coisa. Não uma lição moral, mas algo que fique na cabeça das pessoas. Nem que seja uma piada para depois poder rir em casa outra vez. E é isso que nos tem levado a fazer teatro. É difícil, mas que é. É preciso muita força, muita disponibilidade de tempo. E é isso que nos tem levado a fazer teatro. Além do amor à arte, é o amor às pessoas para saber para elas também gostarem do teatro. Portanto, compreende-se aqui, ou compreende-se das suas palavras, que é um trabalho feito por pessoas com amor à camisola e que, portanto, depois, enfim, o carinho do público e a aceitação do público é, no fundo, o melhor salário, digamos assim, o melhor cachê que se pode dar a vocês. Enquanto encenador de teatro, neste caso na Sociedade Recreativa Hortelense, quais são as principais dificuldades que encontra? Falta de gente. Falta de gente. Malta nova, é difícil apanhá-los. Consigo apanhá-los aí nos 10º, 11º, apanho um ou dois, vão para a universidade. Como outras formas de arte, como o cinema e como a música, onde os intervenientes conseguem encontrar ali algo de si, fora de si, isto é, conseguem transmitir encarar outras peles, outras, mas no teatro isto é fundamental, isto é, o ator é a personagem, não é? Nunca deixando de ser, enfim, o homem, a pessoa que está ali, mas tem que encarar o espírito da peça. O espírito da peça. O Bertolt Brecht dizia que eu sou o ator e esta é a minha personagem. Enquanto encenador, o que é que acha que defende esta teoria do Brecht? Tem algum encenador, Há duas coisas aí completamente distintas. Temos Bertolt Brecht, não há outro, assim como tem havido outros grandes autores de teatro, de autores muito bons. Mas temos de ter em conta isto. Eu gostaria mais que as pessoas operem num papel, encarnassem o papel e como que vestissem mesmo por completo a pele desse personagem. A psicologia, a mentalidade desse personagem. Hoje em dia, limito-me só a um ponto, que é levar que a pessoa interiorize a palavra e atende por cá fora como é que ele reagiria numa situação idêntica. Que é um bocadinho diferente de pegar num papel, ver o tal como é, no seu conjunto, e depois ver a linha que o autor queria era esta para este personagem. Vamos deixar aqui fora Francisco, que agora ser humano. Isto não é escola de teatro. É o único simplesmente o que tem funcionado com a escola de teatro, porque quando começaram até tinham uma certa dificuldade do seu posicionamento dentro do palco. Mas aí já para pessoas que já estejam mesmo vocacionadas, mesmo só exclusivamente para o teatro. Bertolt Brecht, há muita coisa dele que eu gosto imenso, que concordo plenamente com a filosofia dele nas suas peças, não na generalidade do teatro, mas no conjunto de peças e dentro da linha do teatro. Por ser um dramaturgo muito peculiar, muito particular, até porque ele tinha uma espécie de teatro documento, de teatro de revolução. Por exemplo, eu vejo a Mancoragem. Aquilo, por exemplo, o papel da Carmen, só vem nisso melhor. Eu não conheço outra cá em Portugal que conseguisse interpretar um papel à Brecht como ela. Mas isso já tem que ser grandes atores para fazer. A maior parte das companhias teatrais da região vive do teatro amador. Teatro amador que tem certas especificidades. Uma delas é digamos, não formação teatral de quem está em palco. Portanto, penso que compete também, neste caso, ao Eduardo Gil, enquanto encenador da peça, enquanto estratega da peça, o papel de formação ou de formador também neste, às pessoas que depois vão representar a peça. Pela sua experiência, como é que tem sido isto? O que é que ganha e o que é que perde? Para finalizar. Olha, vamos lá. Ganhos e perdas é difícil. A formação que se tem dado é esta. A primeira parte da formação que faz é a vocação da voz. Saber invocar a voz, a formação, portanto, mais propriamente de ator de cima do palco. Não, já não vou falar, depois falo assim. Depois, o seu posicionamento dentro do palco, com postura, chamada compostura dentro do palco. E depois disso, depois vem essa formação básica, que se vai efetuando através dos ensaios, porque não é hipótese de estar a fazer um curso de como fazer, como deve lançar a voz, como assim, no decorrer dos papéis, ir exemplificando e dizendo, olha, faz assim, torna a fazer, até que conseguem atingir. Eu vi que na peça, na vizinha do lado, todos eles tinham uma colocação de voz de forma a que fosse audível em todo lado, sem micros e, ao mesmo tempo, sem cantar. Que é o termo, porque normalmente há a tendência das pessoas cantar, que é o que acontece nos cartilhos na escola. Quanto à formação genérica sobre cultura do teatro em si, tenho de quando em quando feito pequenos enxertos, coisas escritas, em que vou-lhes dando um bocadinho sobre a história do teatro, a evolução da maneira de representar, até chegar aos nossos dias, inclusive o teatro moderno. Temos ido, de vez em quando, a Coimbra e outros locais, ver peças de teatro, ver espetáculos de outras pessoas. E agora, aqui, quando nós profissionais aqui procuramos também ver se aprendemos mais alguma coisa, a nossa escola só se limita a isso. Porque não há disponibilidade das pessoas para se deslocarem a qualquer lugar para ir fazer um curso de teatro. Não há disponibilidade. São pais de família, têm os filhos, têm os empregos, outro dia de manhã às 6:30, 7 da manhã estão de pé, arrancaram aos empregos, virem à noite, estarem com os filhos. É complicado. Isto é um trabalho extremamente moroso, mas que se vai conseguindo através dos anos. Muito bem. O Teatro da Cidade Criativa Redalense, quantos anos tem? Olha, primeiro espetáculo que fiz lá foi há 31 anos. Casa de Paz de Francisco Pinto, e assim fizemos a Sopa Juliana. A Casa de Paz de Francisco Pinto foi a primeira das melhores peças que já vi até hoje. A maneira da estrutura e a construção. É uma peça escola. Depois, devido a mil e uma coisas, tive que abandonar o teatro. E depois houve um interregno de 25 anos de teatro na Sociedade Criativa de Valência. Quando a Sociedade Criativa de Valência fez 100 anos, recomeçámos novamente com o teatro. Começámos outra vez onde começámos, com a Casa de Paz Francisco Pinto, começámos a andar por todos os lados. Através do conjuntamento de Natal também. A seguir, sempre fomos fazer uma peça escrita por mim, Mendoza e Companhia Militar, na comédia. Depois, a seguir, fomos buscar a Teresa Lua de Mel, do Eduardo Souza. Depois, fomos pegar do Ramana Curto, muito provável. Depois, a seguir, fomos buscar. Depois aí já tentei um bocadinho mais homem. Fui buscar o Eugênio Labisco, que é um cómico extremamente difícil. Quer dizer, extremamente difícil relativamente. Mas é muito difícil na época. Com o mais famoso dos três. Hoje estamos com uma peça de teatro a começar a dar, depois fomos com a Cristina do Mago. E hoje estamos a começar uma peça de teatro. Já devemos estrear agora no ciclo do outono inverno. Que é uma peça cuja estrutura da construção em si é das coisas mais bem feitas que se tiver a oportunidade de ler, chama-se Os Escritos por Cordas, do Eduardo Garrido. Foi a primeira comédia da minha vida que eu comecei a ler, passado 3, 4 frases, comecei a rir, foi até ao fim. Vai ser um programa, esta peça de teatro, de palco, sem ninguém se rir, demora. Uma hora e um quarto, uma hora e vinte. Mas como nós temos que parar, aqui vai dar quase 2 horas para ver se conseguimos despachar a peça, porque as pessoas não estão a tempo para ver. Vamos ter que estar com os tempos.